Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja com todos nesta manhã maravilhosa, não só pelo sol, pelo dia bonito, mas pela possibilidade de hoje nós estarmos aqui reunidos num ambiente tão harmonioso, tão benéfico, que nos vitaliza o corpo, que regenera o nosso equilíbrio físico, mas principalmente que nos traz o bem-estar espiritual, porque nos sentimos mais calmos, mais leves, mais reconfortados, nos sentimos esperançosos, animados. Às vezes é difícil vencer certos obstáculos da vida, certos impedimentos, e por isso que nós buscamos alguma coisa que nos ajude. Nós buscamos no conhecimento que o homem estabeleceu, na medicina, na psicologia, mas nós sentimos muitas vezes também que precisamos buscar o auxílio espiritual. E fizemos isso ao longo de muitas reencarnações. Em muitas vidas nós sempre procuramos o auxílio espiritual. O auxílio espiritual nas religiões mais antigas, mais primitivas, quando o homem se comunicava ainda de uma forma muito imperfeita com o mundo espiritual, cheio de elementos materiais que ele colocou na religião, que ele começa a formular nessa época. E nós sempre nos valemos daquelas pessoas que tinham alguma qualidade, alguma característica de ser capazes de se comunicarem com esse mundo que o homem começou a imaginar existir, além do mundo material. E nós procuramos, nas épocas mais recuadas, aqueles que eram os xamãs, os feiticeiros, aqueles que tinham algum tipo de percepção diferente que os demais tinham. Mais tarde, à medida que as religiões vão se transformando e vão agregando outros conhecimentos, outras culturas, e vai havendo todo aquele processo de formulação que se institui, então, o papel daqueles que vão ser sacerdotes, aqueles que vão cuidar do culto, direcionar as formas de manifestação dessa religião. Sempre surgiram entre eles também alguns que tinham uma percepção diferente, que captavam coisas diferentes. Mas nem sempre, então, quando a instituição ou quando as religiões se institucionalizam, nem sempre aqueles que dirigiam as religiões, que comandavam os cultos, tinham essa sensibilidade. Mas alguém daquela comunidade tinha, alguém ali tinha essa percepção, essa convivência com o mundo espiritual. E com o passar do tempo, eles passaram a ser conhecidos como profetas. Cada cultura deu o seu nome, mas para nós que recebemos uma forte influência do judaísmo, para nós a figura que se destacou nesse passado anterior à religião cristã, para nós que então herdamos essa matriz teológica do judaísmo, para nós os profetas representam esses elementos de ligação do mundo espiritual com o mundo material. E muitos naquele tempo e até hoje acreditavam que os profetas ouviam a voz da própria divindade, do próprio ser supremo. E eles até acreditavam também que quem falava com eles, porque muitas vezes eles ouviam sim vozes graves, vozes poderosas que falavam com eles, mas eram na verdade espíritos que se comunicavam através deles. Esses profetas, eles tinham um papel muito importante, que era de guiar as pessoas, de instruí-las, de trazer a elas as noções de vida espiritual, embora ainda muito misturado, muito mesclado com as concepções que eles mesmos tinham, com as formulações que eles tinham, com a cultura que eles vinham herdando há muitas gerações. E eles então, naturalmente, nos seus escritos, naquilo que eles deixaram registrado, colocavam ali, muitas vezes, a sua percepção imperfeita sobre a realidade espiritual. Mas eles, indiscutivelmente, continuavam tendo um papel muito importante, que era de guiar as pessoas, de orientar. Por isso que muitos desses profetas do Antigo Testamento, eles eram profetas que geralmente entravam em conflito com governantes, porque se opunham a certas práticas, a certas atitudes, mas eles mesmos tinham os seus equívocos, os seus erros, as suas dificuldades de interpretar uma série de situações. os profetas são por nós hoje interpretados como médiuns. Médiuns que tinham o papel de receber instruções do mundo espiritual e transmiti-las ao povo. Naturalmente que eles revestiam com as suas próprias crenças essas interpretações. Para nós ficou muito caracterizada a ideia do profeta como alguém que fazia previsões do futuro. Profetas que ficaram conhecidos de forma assim mundial, profetas que trouxeram certas revelações de que talvez algumas coisas estavam previstas para a humanidade, como Nostradamus, confirmaram ainda mais essa ideia de que o profeta era alguém que previa o futuro. Mas quando nós vamos estudá-los, vê-los, eles também falam das questões éticas, morais do seu tempo de maneira bem intensa, de maneira bem direta. Então isso nos permite concluir que os profetas tinham um papel de orientadores da evolução espiritual dos seus povos. E isso vem se passando, essa manifestação do profetismo, ou melhor, atualizando o termo, da mediunidade, até os nossos dias. Até os nossos dias, grandes médiuns que foram verdadeiros profetas, ou seja, verdadeiros intérpretes do mundo espiritual explicando questões importantes, nos trouxeram conhecimentos muito profundos. Nós, dentro dessa abordagem, poderíamos dizer que Chico Xavier foi o grande profeta do século XX, porque ele trouxe um conhecimento espiritual muito sólido, muito bem contextualizado, explicado por todo aquele trabalho intelectual que Kardec tinha feito no século XIX. E a obra de Chico Xavier tem uma importância muito grande, então, e ele se revestiu dos verdadeiros caracteres do verdadeiro profeta, ou seja, daquele que verdadeiramente é alguém que ensina algo do mundo espiritual. Esses profetas, eles existiram então em todas as culturas. Todas as pessoas que orientaram, que guiaram, que trouxeram conhecimento espiritual para o mundo material, são da categoria dos profetas. O Espiritismo, nós entendemos assim, mas já não chamamos mais os médiuns de profetas. Chamamos pelo nome mais apropriado, o nome que não tem nenhuma dessas interpretações que o passado levou a formular. Chamamos eles de médiuns, que significa medianeiros, aqueles que transmitem um conhecimento espiritual inspirado, ainda que não sejam vinculados ao Espiritismo. Então nós vamos encontrar médiuns trazendo revelações espirituais mescladas com as suas interpretações, as suas ideias, as suas crenças, em todas as filosofias, em todas as religiões. Nós vamos encontrar médiuns até nos meios científicos que vão trazer ideias, conhecimentos, que muitas vezes eles nem sabem, porque buscam tentar decifrar certo fenômeno da natureza. Ele apenas sente um interesse vívido e ele vai vivenciando experiências em que, com o intelecto e a sua percepção, ele sabe qual é o caminho a seguir. E ali ele descobre coisas notáveis. Há registros na história da ciência de ideias que aparentemente surgiram do nada. E o pesquisador ele vai em busca daquela explicação e encontra a explicação para aquele fenômeno dentro das leis da natureza. Então nós vamos identificar a presença da mediunidade orientando, conduzindo a evolução humana em todos os setores, em todas as atividades humanas. As pessoas que têm alguma sensibilidade para perceber o mundo espiritual recebem essa influência, transmitem esse conhecimento, alguns um pouco mais puro, outros um pouco mais misturado às suas próprias crenças. E assim eles vão ajudando o progresso coletivo, o progresso geral. A missão de todo médium é ajudar no progresso das outras pessoas. Aprendemos na doutrina espírita que normalmente essa tarefa da mediunidade é atribuída àqueles que têm maior necessidade de prestar mais serviços ao seu semelhante. O médium normalmente é alguém que, por ter ocupado em algumas encarnações determinadas posições, muitas vezes desorientou, muitas vezes não ajudou devidamente o seu próximo, muitas vezes enganou, muitas vezes ele criou situações complicadas para determinados grupos de pessoas. E eles recebem a mediunidade como uma possibilidade de reparação. Por isso que muitas pessoas, quando chegam ao Espiritismo, têm uma alta expectativa de desenvolver a mediunidade, achando que é um fenômeno extraordinário, incrível, que é algo que vai dar à pessoa algum poder fora do comum, que vai dar a ela algum destaque. Mas na maioria dos casos de mediunidade, a mediunidade representa um compromisso. Representa algo que ficamos devendo à humanidade no passado, e hoje recebemos essa possibilidade de se comunicar com o mundo espiritual para poder reparar esses erros, reconduzir pessoas, ajudar pessoas em sofrimento, auxiliar aquele que passa por um momento difícil. A maior parte dos médiuns estão hoje investidos dessa ampliação da sua percepção do mundo espiritual por suas necessidades evolutivas, porque elas são urgentes. Por isso que não nos cabe nunca idolatrar nenhum médium, considerar porque a pessoa vê um espírito, ela é alguém privilegiado por Deus. Pelo contrário, ver o mundo espiritual muitas vezes é algo desconfortante. Porque se aqui no mundo material tem coisas que nos desagradam, no mundo espiritual também. E se a gente precisa aprender aqui no mundo material a conviver com o que é agradável e não, do mundo espiritual exige muito mais esforço. Porque as coisas que são muito agradáveis no mundo espiritual, elas podem nos deixar tão deslumbrados que nós perdemos muitas vezes o foco da vida aqui material, da realidade material. Por outro lado, há coisas tão tristes, tão lamentáveis no mundo espiritual, que os médiuns que veem os espíritos também se sentem muitas vezes abalados quando presenciam certas experiências do mundo espiritual. Acreditem, ter a mediunidade é uma bênção. É uma grande oportunidade de elevação espiritual, mas ela é uma grande responsabilidade também. Se nós hoje não temos essa mediunidade tão dilatada, não precisamos nos preocupar, porque no futuro todos os habitantes da Terra terão a mediunidade. Está determinado pela nossa própria evolução espiritual e biológica que no futuro nós teremos uma potencialidade de perceber o mundo espiritual de maneira tão intensa que nós viveremos como alguns médiuns viveram aqui no mundo material. Viveram conhecendo a realidade material e a espiritual simultaneamente, tranquilamente. Chico Xavier era uma pessoa assim, que vivia as duas dimensões da vida de uma maneira muito tranquila, muito fácil, mas que exigiu dele muito esforço, muita dedicação, muita disciplina. Então, a maioria da humanidade hoje não possui a mediunidade porque não é uma necessidade para nós. Mas, para alguns espíritos que estão reencarnados, a mediunidade é uma missão importante para a evolução deles e das outras pessoas. Mas como em tudo que o homem recebe como possibilidade de crescimento, ele também muitas vezes não usa bem essas possibilidades. O homem recebe o dinheiro para gerar o progresso seu e dos semelhantes. E muitas vezes ele usa o dinheiro para oprimir, para trazer sofrimento para outras pessoas. O homem aprendeu a utilizar certos materiais para construir, edificar, cortar com uma finalidade construtiva, só que ele usa esses instrumentos, às vezes, para destruir, para causar dor. E assim vai. Não seria diferente com essa possibilidade de comunicação do mundo espiritual. Muitas vezes, o espírito ao reencarnar, ele vem revestido dessa missão de guiar, orientar outras pessoas através da mediunidade, mas ele passa a utilizá-la de maneira inadequada. Ele passa a usar a mediunidade para tirar proveito próprio. Ele passa a utilizar a mediunidade para tirar algum benefício para si próprio. É aí que ele se transforma em um falso profeta. Para usarmos uma expressão que Jesus usou no seu tempo, quando ele quis alertar que no futuro apareceriam pessoas que, revestidas da tarefa de guiar e orientar espiritualmente as demais, fariam algo equivocado. E não é que ele estava prevendo que existiriam os falsos profetas. É que ele, conhecendo a evolução humana como ele conhecia, sabendo de tudo que a humanidade é capaz de gerar, de produzir, naturalmente, era para ele muito clara essa situação. Que no futuro, pessoas revestidas dessa tarefa de orientar os seus semelhantes se perderiam. E é o que ele então disse numa passagem que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, lá no item inicial, ele nos traz, já está marcado aí, meu amigo? Ele nos traz essas reflexões. Jesus alertou os discípulos que haveriam falsos cristos e falsos profetas, pessoas que teriam o compromisso abandonado de orientar os seus semelhantes. Foi quando ele se pronunciou desta forma. É o capítulo 21. É. Estou indo. 250. Aqui, ó. Achou aí? Foi quando ele disse assim. Missão dos profetas. 21. É, quando disse assim, Jesus, olha, guardai-vos dos falsos profetas que voem a vós vestidos de ovelhas e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. E aí Jesus faz toda aquela descrição, daqui a um pouco a gente volta a ela, para falar disso, de que aqueles que estavam revestidos de uma tarefa tão importante poderiam sim falhar. E até hoje nos serve de advertência isso. Que nós vamos ainda identificar pessoas que vieram com uma missão importantíssima de conduzir outras pessoas, mas eles acabam muitas vezes se perdendo pela sua vaidade, pelo seu orgulho, pela sua ambição, e eles acabam tirando proveito dessa missão tão nobre que é orientar e guiar outras pessoas. E aí muitas pessoas vão dizer, mas esse é um problema da mediunidade? Não é. Como nós já vimos pelos outros exemplos que eu citei, não é ter a mediunidade que induz a pessoa ao erro. Não é ela orientar espiritualmente alguém porque ela recebe informações do mundo espiritual que ela necessariamente vai ser compelida ao erro. O problema é que a pessoa não sabe reconhecer o valor daquela missão que ela recebeu, daquela tarefa que ela recebeu. Como não sabem receber várias outras pessoas que recebem determinadas missões e não cumprem bem, como por exemplo a missão de ser professor, a missão de ser pais, a missão de ser legisladores, a missão de serem administradores dos bens públicos ou privados, porque é da natureza humana ter e cometer erros, porque no processo da evolução nós ainda precisamos, através dos nossos erros, muitas vezes aprender amargamente pelas consequências deles, porque não podemos prejudicar, lesar, tirar nada de ninguém. Então não é a mediunidade que levou a pessoa ao erro, mas foram aquelas características dela pessoais, como a sua ambição, o seu egoísmo, a falta de percepção de que todos os talentos que nós recebemos na vida, ou todas as oportunidades que nós temos, são para serem colocadas a nosso benefício e ao benefício coletivo. E o nosso benefício nunca pode se sobrepor ao interesse geral. Podemos utilizar, por exemplo, do nosso conhecimento para o nosso bem-estar, para o nosso progresso profissional. Podemos estudar mais para podermos melhor desempenhar a nossa profissão e assim a gente conquistar melhores possibilidades. Mas esse conhecimento não é só nosso. Ele também é das pessoas que compartilham conosco a existência. E nós devemos transmiti-lo, comunicá-lo, compartilhá-lo. Ou se temos uma habilidade, também temos que utilizar essa habilidade a nosso benefício, como as outras pessoas, como para benefício das outras pessoas. E a mediunidade, o médium pode utilizar para o seu benefício. Como? Se instruindo através dela, conhecendo melhor as leis divinas, aplicando os ensinamentos que ele mesmo recebe para a sua própria vida, e ele compartilhando esse conhecimento espiritual que ele recebe com as outras pessoas, ele também está contribuindo para a evolução geral. O problema é quando nós transformamos qualquer possibilidade que nós temos de agir para o bem, transformamos em um meio de ganhar vantagens, de se sobrepor às outras pessoas. E nós vamos ver no passado e no presente, na humanidade, inúmeras pessoas que se perderam e estão perdidas no exercício dessa tarefa. São aqueles que conduzem inúmeras mentes, que estão ali ajudando em alguns momentos algumas pessoas, mas também estão, muitas vezes, obtendo vantagens ali. E eles, muitas vezes, estão nesse processo por quê? Eles permitiram que as suas ideias pessoais, que os seus interesses, pudessem mudar as concepções elevadas que eles obtiveram do mundo espiritual. E aqui cabe uma distinção importante que nós temos que fazer. Existem pessoas que estão exercendo então a mediunidade em outros meios religiosos, espiritualistas, e eles misturam suas crenças com o conhecimento espiritual, e esse conhecimento espiritual fica limitado pelas crenças deles, mas ainda assim eles estão fazendo o bem desinteressadamente. Ainda assim, eles não obtêm nenhuma vantagem. Por quê? Porque nesses espíritos eles já conquistaram o valor ético, moral, eles já se desenvolveram nesse aspecto da personalidade e eles não tiram vantagens. Eles não podem ser classificados como falsos profetas. Eles são pessoas que estão enganados em alguns aspectos do conhecimento sobre a vida espiritual, mas como o que predomina neles é a boa vontade, o desinteresse, e se pautam por uma conduta ética íntegra, eles continuam sendo pessoas que são merecedores do respeito e eles recebem assistência do mundo espiritual. O fato deles não acreditarem no mundo espiritual como o mundo espiritual desejaria, não interfere em receber esse auxílio. Por isso que em vários meios nós vamos encontrar pessoas realmente curando, realmente restaurando vidas, realmente orientando as pessoas para terem uma vida equilibrada. Isso é uma das coisas melhores que nós vemos no Espiritismo. O Espiritismo não é uma doutrina exclusivista. Ele não é uma doutrina que prega a separação da humanidade pelas concepções religiosas. Porque ele entende que o mundo espiritual superior se manifesta ao homem em qualquer meio, desde que ali existe boa vontade, ética, princípios elevados, boa intenção, honestidade. Eles estão atuando intensamente em todos os meios. Porém, nós somos obrigados a reconhecer que em outros meios existem sim os falsos profetas. Aqueles que estão com missão ainda de conduzir outras pessoas, e eles até auxiliam, porque ainda eles são muitas vezes merecedores de um cuidado, uma atenção do mundo espiritual. E eles são muitas vezes ainda utilizados para ajudar milhares de pessoas que os seguem, mas eles estão cometendo graves erros nesse processo, porque se utilizam dessa missão para obter vantagens pessoais, para obter vantagens que muitas vezes nós vamos considerar que são realmente ilícitas, porque eles exploram a boa fé, a boa vontade das outras pessoas para terem vantagens pessoais. E como que a gente reconhece esses falsos profetas? Esses que têm a missão de conduzir e orientar, mas que já estão se comprometendo pela ambição. É justamente a questão do desinteresse. Quanto mais a pessoa é desinteressada de vantagens pessoais no exercício desse trabalho de orientar espiritualmente as outras pessoas, mais elevado é esse espírito. Quanto mais interesses materiais ele quer ter, e quanto mais ele trabalha com as próprias ambições humanas, que já aprendemos que bloqueiam a evolução do espírito, imperfeições como o apego à matéria, apego às sensações do corpo, apego à posse de bens materiais de forma desequilibrada, quanto mais eles exploram isso, mais eles se revelam esses falsos profetas. Porque eles não estão, na verdade, conduzindo as pessoas para um processo de libertação. Estão, na verdade, reforçando as imperfeições. Não aprendemos que estamos no mundo para uma longa viagem de aprimoramento e desprendimento do mundo material, de desenvolvimento do sentimento, da inteligência? Se alguém nos ensina a nos apegarmos mais às coisas materiais, a nos apegarmos mais às sensações, a nos voltarmos mais para o mundo material, ele está, de alguma forma, trabalhando contra o nosso progresso espiritual. Mas, ainda assim, ele pode estar equivocado. Mas, se ele trabalha manipulando ideias, manipulando conceitos, manipulando as histórias antigas que sustentam a fé, a religião, e eles estão obtendo vantagens sobre isso, são falsos profetas, que na verdade estão apenas estabelecendo a dominação. Estão na verdade apenas estabelecendo uma base de sustentação para a sua vaidade, porque muitas às vezes não pretendem apenas a posse do material. Eles pretendem muitas vezes a projeção pessoal. Também no exercício da mediunidade, nunca podemos utilizar a mediunidade para nos enaltecer, para nos fazermos passar como pessoas merecedoras de algum respeito a mais dos outros, merecedores de alguma consideração a mais. Por isso que o nosso grande exemplo como médium do último século, que foi Chico Xavier, por isso que ele era tão esforçado nessa questão da humildade, de nunca se colocar em nenhum momento como alguém diferente das demais pessoas, como alguém ainda necessitado de educação, de aprendizado, porque ele compreendia bem essa tarefa do profeta dos tempos modernos, ou de quem exerce a mediunidade nos tempos atuais. É não utilizá-la para nenhum tipo de vantagem pessoal, nem material, e ele deu exemplos incríveis disso. Todas as vezes que alguém deu algo material para ele, ele converteu em benefício para as pessoas necessitadas. O Chico era uma pessoa que até poderia ter tido um carro, um automóvel, e ele teria feito um uso para o bem do automóvel. E uma vez ele recebeu um automóvel para o uso dele. A primeira providência que ele teve com esse automóvel foi qual? Negociá-lo com um comerciante para ele fornecer alimento para o trabalho assistencial que o Chico estava envolvido na época. Ele rapidamente percebeu que ele não poderia ter nenhuma vantagem pessoal de algo material que chegou até ele em decorrência do prestígio que ele conquistara na mente das pessoas. Ele transformou em benefício para o próximo. Por isso que ele é o nosso grande modelo de verdadeiro médium que conhece a importância da sua mediunidade. Quando ele era enaltecido, exaltado, ele lembrava as pessoas e ele mesmo que, como espírito em evolução, ele tinha ainda necessidades de aprendizado e de autoeducação. E não era falsa modéstia, porque ele sabia realmente as limitações que ele tinha como espírito. Embora para nós ele se projete como alguém de grande destaque na evolução espiritual, Chico Xavier, ele não era um espírito puro ainda, não era um espírito perfeito. E ele sabia disso e sabia o que ele precisava ainda aprender para um dia se tornar espírito perfeito. Então ele era alguém que lembrava isso com tudo. Então o verdadeiro profeta, ele não utiliza, ou o verdadeiro médium que usa bem a sua mediunidade, ele não utiliza a sua mediunidade nem para obter vantagens materiais, nem para se projetar sobre as demais pessoas. Pelo contrário, ele vai exercer apenas o papel de irmão junto aos seus, sem privilégio, sem arrogância, sem nenhum tipo de demonstração de superioridade falsa. E essa é a forma de nós identificarmos, então, quem realmente pode ser o medianeiro, o instrumento que vai trazer conhecimento espiritual mais puro do mundo espiritual. É o quanto menos interesse a pessoa tem, o quanto mais desapego ela tem de qualquer natureza de vantagem material, pessoal. Nem favores o médium pode esperar das pessoas. Podemos esperar o amparo dos amigos pessoais numa hora de necessidade, mas não porque somos médiuns, mas sim porque somos seres humanos. Mas se estamos tendo alguma expectativa de alguma vantagem, aí nós não estamos cumprindo bem a mediunidade. Então, na atualidade, vamos reconhecer os falsos profetas assim, pelo apego, pelo desinteresse, e não pelos prodígios que eles produzem, porque eles também produzem fatos que são espantosos, fatos que são chocantes, fatos que são, muitas vezes, que chamam a atenção, e nós pensamos, não, essa pessoa tem algo diferente. Vamos falar especificamente dentro das manifestações, por exemplo, de cura. Nós sabemos que em muitos lugares há médiuns que se projetam muito nessa questão. E dizem que curam, que fazem, e realmente eles curam. E eles realmente conhecem. Já acabou? E eles realmente conhecem. E eles realmente conhecem como fazer isso, porque eles se associam a espíritos que muitas vezes são equivocados também, estão em erro na interpretação da missão daquele próprio médium. E muitas vezes alimentam essa possibilidade e essa vaidade que esses médiums têm. Por isso que nós precisamos ser muito criteriosos. Podemos até procurá-los, podemos até passarmos no tratamento com eles, mas temos que observar muito atentamente para não ir assimilando progressivamente as ideias errôneas e falsas que, junto com os benefícios que eles espalham, eles também semeiam na mente das pessoas. E fora da doutrina espírita, ou fora do nosso meio, nós também vamos encontrar isso nos outros meios religiosos, espiritualistas. Também precisamos estar observando, não com aquele rigor de inquisidores, mas observando criteriosamente o que as pessoas de fato estão semeando. Algo que liberta, que promove a evolução humana, ou que prende o homem ainda às suas imperfeições, aos seus interesses mais imperfeitos a ele? Porque é aí que nós saberemos reconhecer os falsos dos verdadeiros profetas. Com essas reflexões, então, nós encerramos. Então, que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine, nos ampare, e que todos tenhamos uma excelente semana que se inicia hoje. Muito obrigado, gente.